Cheiro 1, em parte incerta, Gillian Flynn, tradução de Fernanda Oliveira, Bertrand Editora, Lisboa, 2013. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Contactos: telefone 239-702630, e-mail leitura.especial@cm-coimbra.pt. Gillian Flynn é autora de Dark Places, best-seller do New York Times, que foi eleito melhor livro de 2009 pela Publishers Weekly. Foi um dos favoritos dos críticos da New Yorker, a primeira escolha do Chicago Tribune na área da ficção e o livro de escolha para o verão da Weekend Today. É também autora de Sharp Objects, vencedor do Dagger Award e nomeado para o Edgar Award de romance de estreia, escolha da BookSense e da seleção de descobertas da cadeia de livrarias Barnes & Noble. A autora está publicada em 28 países. Vive em Chicago com o marido e o filho. Em parte incerta, título original Gone Girl, foi considerado livro do ano pela Publishers Weekly, pela Amazon, Barnes & Noble, Entertainment Weekly, The Oprah Magazine e Kirkus. O casamento pode dar cabo de uma pessoa. Uma manhã de verão, no Missouri, Nick e Amy celebram o 5º aniversário de casamento. Enquanto se fazem reservas e embrulham presentes, a bela Amy desaparece. E quando Nick começa a ler o diário da mulher, descobre coisas verdadeiramente inesperadas. Com a pressão da polícia e dos mídia, Nick começa a desenrolar um rol de mentiras, falsidades e comportamentos pouco adequados. Mostra-se evasivo, é verdade, e amargo. Mas será mesmo um assassino? Entretanto, todos os casais da cidade se perguntam, já se conhecem, de facto, a pessoa que amam. Nick, apoiado pela gêmea Margot, assegura que é inocente. A questão é que, se não foi ele, onde está sua mulher? E o que estaria dentro daquela caixa de prata escondida atrás do armário de Amy? Com uma escrita incisiva e a sua habitual perspicácia psicológica, Gillian Flynn dá vida a um thriller rápido e muito negro que confirma o seu estatuto de uma das melhores escritoras do género. ABBA, excertos de jornais e revistas. Afiado como um picador de gelo, New York Times. Engenhoso e viperino, vai fazer de Gillian Flynn uma estrela, Entertainment Weekly. Um thriller de verão irresistível, com uma reviravolta digna de Alfred Hitchcock, People. Pura e simplesmente fantástico, Associated Press. Uma leitura extraordinariamente boa, Boston Globe. Que delícia este romance, New York Daily News. Uma leitura compulsiva, Columbus Dispatch. Pungente e brilhante, Star Tribune. Não consegui dormir de noite depois de o ler, Pittsburgh Post-Gazette. Um livro raro. Arrepia e delicia-nos ao mesmo tempo que nos mostra um espelho de como vivemos, San Francisco Chronicle. Enredos com voltas, reviravoltas e muita perversão, Kansas City Star. Uma história que me deixou surpreendido, indignado e hipnotizado com as suas voltas e reviravoltas, St. Louis Post-Dispatch. Seja quem for o leitor, esta história vai ficar consigo como impressões digitais numa arma, Cleveland Plain Dealer. Dedicatória para Brett, Luz da Minha Vida, Sénior, e Flynn, Luz da Minha Vida, Júnior. O amor é a mutabilidade infinita do mundo. Mentiras, ódio e até mesmo homicídio estão todos entretecidos nele. É o inevitável desabrochar dos seus opostos, uma rosa magnífica com um leve perfume de sangue. Tony Kushner, The Illusion.